Deixa a número 3, que foi ligado baixo pela perna do vento pela direita, chame para ligar baixo. Autorizado, perna do vento pela direita, reporte para zona baixo. Pronto para gerar base da 17, reporta pouso final 93. Fecha o número 3. Então, centena com 79, pouso autorizado, pista 7. Pouso 7. Pouso 2795, solo 38, vai direito, sem número 2, ano, cima 9, solo. Solo 40, autorizado backtrack, chame livrando no pátio 4, no Navata. torre na 8, boa noite, a sua notificação, autorizado de chegada para a média 1, desça via para nível 050. Estou o time, temos a arma no nível de João Cerdá. 298, após o 4, deixa para 2.000 pés, estou te retorno a 0.96, lá no 8.02, 8.290. 2.000 pés após o 4, 9.09. Fala 313, boa noite, eu tenho identificação, autorizado chegada a bom, fui sozinha, para 4 mil pés, estou cheio, se nós vamos, amanhã. Boa noite, essa é a edificação. Autorizado chegada com a média 1, deixa via ao nível 050. Estou te chamando na 0.16. No direto com a média. Obrigado. utilizado azul. Quatro pessoal do Eixo. Azul 4292, complete a aproximação. Chama agora a torre 1918-295, vamos por. 295, por. Boa noite, Azul 4298, estabilizado, VLS, estão no zero. Azul 4298, tráfego avistado, pista no zero, pouso autorizado, vento 100 grau, 089, altíssimo no zero, 1 no zero. 1 no zero, VLS, pouso, Azul 4298. Gol 1-0-9-6. 3, após selo, desse safari 2010, estou tinha que nós já no meio, falando no localizador. Após selo, 2010, reportando no localizador, é 3. Decimão 8. 208 no 09, boa. Decolares, UPA, Céu Nível 370, Supervia, saída Momo Flat. Momo Flat, 370, Supervia, Momo 109.

Boa noite, Stand 3, 2815. 2815, contato com a W Colares, Sudovia, para nível 340, seja São Romão. Um direto, Duda. Obrigado, 340 para a Veda. O 3815. Passa no 970, chama no centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45 BH. 2745, 096, boa noite. 272, reduz para aproximação, vamos para a sua frente, 2 milhas da cabeceira no verso. Segunda para aproximação, são no trânsito de 75 milhas, a 1 milha e meio da recepção na zero. Cara, de nível da velocidade, tem que estar tudo mais de 2. 818, aproximar 95, 272. 985. Verão 979, desça para 2 mil pés, estou te chamando pela zero na meia, falando em localizador. 2 mil novecentos e nove, chamando localizador, zero um, nove, sete, nove. Na 313, Salão 12, direita, Fox Trash 29. Direita 29, é, 29. Uma chance 3815, uma motiva. Agora 3815. Parado. 782, estou localizado por 50, né? Fundo 00-10-629, ativo 0012. Tive pouso 273. 5 da sala, vou direto no Mátima. Direto no Mátima, 3 no 5. Completa aproximação, chama agora por 1-1-1-1-8, decimal 900. 2-9-5-2, boa noite. Foi Salvador, boa noite, Serão 9979, final da 10. Boa noite, Serão 9979, ponte em GCA, mas já travado. Chamada em GCA. Azul 2782, falando no quadro, direita Delta, primeira pista no som 219, falado. Direita Delta, fala 219-2782. Geral 9979, pista no 0, pouso autorizado, vem a turno 000, vem a 29. Vem pouso 09979. 1973, tráfego final 737-400, Sideral, observa a passagem, após autorizado, ele aí mantém. Após Sideral, voo 9973, vem a 10-0. Uno 5, passa no 150, chama agora o centro Recife, reconhece 128 decimal 35, Atena 123 decimal 8, boa viagem. 9979, Solos 19, libera a pista direita, Solos 121, Espanol. Direita 219, obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado, decolagem, dentro do 00-10-16-16. Obrigado, decolagem, 10-0, boa nossa, 3, obrigado, boa noite. 2 ao curso, cargo 9973, na sua escuta, ponte 0 para 90. Curso de cargo 9973, mandante autorizado em área 490, 100 graus, 8 lá. Aguiar decolada 10, curso de cargo 9973. 9973, decola na sua escuta, livra até meu. 9973, contato com a data decolar, suba via, Vanil 360, pega Arbor 1. Via 360, Arbor 1, quando possível, eleva. Direto, eleva. Eleva, muito obrigado. 973? Siga. Companheiro, quando possível, coordena pra gente aerovia Pops ou Pótico. Pode aguarde. Obrigado. Olha, 973, passa nível 160, chama pelo centro, Recife, frequência 128.8, alterna 135.3, boa viagem. 288.353, Gold, muito obrigado. Dois, três, cinco, desça para 2010, está o time que não ganha no meio, toma no localizador. 2010-2016, reportarei no localizador, 4235, azul. Localizador 4235. 35 no localizador? Ah, senhor, senhor. Pronto, de aproximação, chama a velocidade 1118, decimal 95, por favor. 95, uma boa, senhor. Boa noite, a sua identificação, autorizado, chegada a bom, situação. Chegada com médio 1, desça via para o nível 050, estou tindo, turno 0 no meio, vigilância radar.